agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Olá, muito boa tarde. Agora sim, num final de tarde, cá estamos nós para mais um Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos, e estou aqui consigo para juntos ouvirmos um pouco mais diariamente do nosso tesouro português, do nosso tão admirado fado. Este estilo musical, esta nossa invenção tão portuguesa a nível de música e tão única. Vamos começar este nosso, Diga Lá ao Senhor Fado, com três grandes fadistas, mas antes, já sabe que pode pedir o seu fado, pode fazê-lo através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com ou então deixar o nosso comentário, um comentário seu na nossa página, assim aqui. Vamos começar com Como Uma Nuvem no Céu, na voz de Ana Moura, depois Dá-me o Braço, Anda Daí, na voz de Mariana Bobone. E terminamos esta nossa seleção de fados com Mansarda, na voz de João Ferreira Rosa. São estes três grandes fados, são estas as três primeiras vozes que se vão ouvir aqui no seu Diga Lá ao Senhor Fado, de final de tarde. Sempre, sempre, em português. As crenças, as leis, as sentenças, leis sem anúncios da palma da mão. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não tem solução. Dizem os sábios, os lábios, os olhos, vêm jornais e revistas que li. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não passa daqui. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dizem os livros, os astros, a rádio, vem nos horóscopos, nos editais. Como uma nuvem no céu, o nosso amor já não dura mais. Dizem as folhas do chá e as notícias, dizem as fontes bem informadas. Como uma nuvem no céu, o nosso amor tem as horas contadas. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. As lendas, a história, vem num artigo, saiu num decreto. Como uma nuvem no céu, o nosso amor carece de afeto. Dizem os homens, as fadas, os fados, e vem no código da nossa estrada. Como uma nuvem no céu, o nosso amor não vai dar em nada. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Mentira, como uma nuvem no céu, ou como um rio que corre para o mar, também eu corro para ti, isso nunca irá mudar. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. Dá-me o braço, anda daí, vem porque eu quero cantar. apetitosa. Somos três da vida irada, ao pé de ti sinto-me vaidosa. Somos três da vida irada, eu, tu e mais esta rosa. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado. Quero sentir o prazer de passarmos lado a lado, ao lado dessa mulher que tens agora e não canta o fado. Ao lado dessa mulher depois bate-se para as hortas, adoro esta vida irada. Depois bate-se para as hortas, adoro esta vida irada. Beijar-te fora de portas e alta noite à hora calada. Beijar-te fora de portas e amar-te à porta fechada. Diga lá, ó senhor fado. Faz um ano que tinha dentro da minha vida uma alegria enorme também por ti sentida. Esse tempo passou e agora só lembranças vêm juntar-se às esperanças de te voltar a ter. Esse tempo passou e agora só lembranças vêm juntar-se às esperanças de te voltar a ter. E por fazer um ano fechei-me na mansarda que, como eu, ainda guarda recordações só nossas. E dentro das paredes que te ouviram falar por não saber chorar, pensando em ti cantei. E dentro das paredes que te ouviram falar por não saber chorar, pensando em ti cantei. E olhando a almofada sobre a qual tu sonhavas, lembrei que lá choravas e outras vezes te rias. Adivinhaste os dias que agora já chegaram e que em nós separaram tristezas e alegrias. E adivinhaste os dias que agora já chegaram e que em nós separaram tristezas e alegrias. Nesta nossa segunda edição, diária segunda edição e do final de tarde, ouvimos agora, já de seguida, A Moda das Tranças Pretas, na voz de Vicente da Câmara. Logo depois ficamos com Diga Lá, ó Senhor Vinho, na voz de Marisa. E terminamos com O Que Trago e O Que Trazes, na voz de Joana Amendoeira. São estas as três vozes que se ouvem aqui, neste final de tarde. Diga Lá, ó Senhor Fado. Como era linda com seu ar namoradeiro, bem chamada menina das tranças pretas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. Pelo chiado caminhava o dia inteiro, apregoando raminhos de violetas. E a as raparigas da alta roda que passavam ficavam tristes a pensar no seu cabelo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Quando ela olhava com vergonha disfarçava e pouco a pouco todas deixaram crescê-lo. Passaram dias e as meninas do Chiado usavam tranças enfeitadas com violetas. Todas gostavam do seu novo penteado e assim nasceu a moda das tranças pretas. Todas gostavam do seu novo penteado e assim nasceu a moda das tranças pretas. Da bilateira já ninguém hoje tem esperanças. Deixou saudades, foi-se embora e a perder. Está o Chiado carregado de mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela diz. Está o Chiado carregado mil tranças, mas tranças pretas ninguém tem como ela tinha. Amigo vinho em desalinho, vossa mercê faz andar de gatas. É mau procedimento e há intenção naquilo que faz. Entre sem desequilíbrio, não há equilíbrio que seja capaz. As leis da física falham e a vertical de qualquer lugar oscila sem se deter e deixa de ser perpendicular. Espão do vinho, a folha solta a bailar ao vento, ferreio de sol no firmamento que trouxe a uva doce.